Cheguei, velho. Aí, esse mole caiu no papo, a novinha tá sorrindo. Sabe que nós é o bicho. Vamos lá, sacanagem aí. Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come que quer. Hoje puxei que curvar a mulher. Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem. Andar de carro importado, jogando o baseado. Leva elas pra suíte, o puteiro tá formado. Saudade tem eu na mente, elas sabem a intenção. Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundão. Então estoura o xandão. Vamos comemorar, quem comanda tudo é nós. Ela faz o pilão, manda, manda subir, tem que subir. Manda descer, tem que descer. Hoje quem tá tentando é tu, mas amanhã não é você. Se o ditado é certo, nada é para sempre. Hoje nós come você, amanhã outra diferente. Entendeu, não entendeu, mas só morrer da mulher. Todas piranha que é nós, mas nós escolhe quem nós quer fazer. Essa vida de chefe, nós passou maior sufoco. Hoje em dia é só rolê, hoje em dia é só rolê. Estudando o pose do rosto. E aí, meu mano, pede com o Mete chumbo, filha da puta. Esse mole caiu no papo, a novinha tá sorrindo. Sabe que nós é o bicho. Vamos lá, sacanagem aí. Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer. Hoje puxei que curvar a mulher. Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem. Andar de carro importado, fumando o baseado. Leva elas pra suíte, o puteiro tá formado. Saudade tem eu na mente, elas sabem a intenção. Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundão. Então estoura o xandão, vamos comemorar. Quem comanda tudo é nós, ela faz o que nós manda. Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer. Hoje quem tá tentando é tu, mas amanhã não é você. Que o ditado é certo, nada é para sempre. Hoje nós come você, amanhã outra diferente. Entendeu, não entendeu, mas só morrer da mulher. Todas piranha que é nova, nós escolhe quem nós quer fazer. Essa vida de chefe, nós passou maior que o fogo. Hoje em dia é só rolê, hoje em dia é só rolê. Esticando o pose do rosto. Ei, pede te ouvir. Tem o ovo do Ituro. Marca-se pela música da internet, né?